Aqui é o Décio, prefeito de Blumenau. O Décio é uma inteligência ímpar. E o Décio é um companheiro que tem um coração muito maior do que o tamanho dele. Eu acho que tá na hora de Santa Catarina dar uma chance a alguém que conhece a alma do povo. E teve o Décio falando de esperança. Nós vamos, com certeza, Lula, resgatar a esperança do nosso povo. Nós vamos aqui te orgulhar com os resultados do governo que eu e a Bia Vargas vamos realizar. Nós temos a possibilidade de ter um governo que vai ter uma mulher firme e resiliente para garantir os nossos direitos em Santa Catarina. E esse estado vai ser efetivamente o estado do amor, da solidariedade, o estado da inclusão. Nós vamos mostrar nas urnas o resultado deste acontecimento no dia 2 de outubro. E vamos pro segundo turno. E o presidente Lula deixou um recado para você. É só no dia 2 votar 13 para governador, 13 para presidente. É 2-13. Nova pesquisa Mapa para governador. Décio continua crescendo e está quase ultrapassando o Moisés no segundo lugar. Moisés caiu mais 3,9 pontos e agora tem 15, enquanto Décio continua subindo e já tem 14,8 pontos. É Décio rumo ao segundo turno. Agora, para derrotar o bolsonarismo, é Lula e Décio. Agora é 13. Período 14 a 16 de setembro de 2022. Margem de erro 2,8%. Brasil, PT, PCdoB, PV, PSB, Solidariedade. Olá, boa tarde, Santa Catarina. Começamos mais um Pode Fazer, é o programa do Amin. E hoje a gente fala do que o Amin já fez pela agroindústria do estado. Um exemplo, o Banco da Terra. O Banco da Terra para nós representa o início, dali que nós conseguimos ser o que nós somos hoje. De repente surgiu o tal do Banco da Terra, né? O programa Banco da Terra, que daí o pai conseguiu essa cota do Banco da Terra, né? Eu nem consigo pensar o que queria estar fazendo hoje, né? Se não tinha esse programa, nós nunca ia conseguir comprar terra. Além das terras, os agricultores também puderam comprar maquinários, que antes do Amin era só um sonho para muitos agricultores. O Amin lançou o programa, né? Nem eu mesmo acreditava que ia conseguir, né? Eu reuni meu pai e minha mãe, que eu morava com eles, né? E disse pro meu pai, né? Agora é só trabalhar, né? Porque a ajuda veio, né? Tu vê um homem que sempre teve na política, né? Ninguém falou em corrupção, nada, né? Isso aí a gente tem que olhar muito para esse lado. Esse é o nosso Pode Fazer. Amin, agora fala pro agricultor de Santa Catarina e também, claro, aquele jovem empreendedor. O que ele pode esperar do seu governo? Nós vamos apoiar os agricultores, especialmente aqui no Oeste, para dar garantia à nossa gente. Vamos investir forte no ensino profissionalizante, focando o aprendizado da nossa gente do campo. O jovem empreendedor vai ter linhas de crédito e incentivo para abrir o seu negócio. Não são promessas de político, são metas de quem já fez e sabe fazer. Esta é a diferença. Contem comigo. Saúde. Você catarinense que está cansado de sofrer em filas para fazer cirurgias, que não encontra vaga em UTI para os seus filhos, deve mudar essa situação com o seu voto. E nós contamos contigo. É Ralph 90, o governador de Santa Catarina. Agora é 22. Para as mães que se preocupam com o futuro dos filhos, Jorginho vai fazer os cursos técnicos gratuitos e o programa Faculdade Gratuita. Eu sou Jorginho Melo. Toda a família quer ver seus filhos bem encaminhados. Quando eles aprendem uma profissão, começam a trabalhar mais cedo. Podem arrumar um emprego melhor e ajudar a família e crescer. A vice do Jorginho é a delegada Marilisa e foi por 25 anos a chefe da Delegacia da Mulher em Joinville. Meu nome é Marilisa Bento. Queremos fazer um governo que melhore a vida dessas mulheres, dessas famílias, dessas crianças. É por isso que Jorginho é o candidato do Bolsonaro. Em Santa Catarina, eu estou com o Jorginho Melo. Vote Jorginho Governador 22. PL. Começa agora o programa Jean Governador. Muito boa tarde, Santa Catarina. Quem tá aqui com a gente é Jean Loureiro, candidato a governador. Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos que nos ouvem. Estamos na reta final da eleição. Vamos relembrar a sua trajetória, Jean? Com certeza. Vamos lá. Meu nome é Jean Loureiro. Eu nasci em Florianópolis, eu tenho 49 anos. Sou casado com a Cíntia e pai de 4 meninos. E como foi a sua formação? Onde você estudou? Eu me formei em Direito pela Federal, depois fiz administração na Univale e também tenho mestrado em Engenharia de Produção. Foi nessa época que você sofreu um acidente grave de carro, não foi? Eu tive 2 acidentes. primeiro, quase me tirou a voz. Por isso essa voz rouca. Uhum. O segundo, quase me tirou a vida. Nossa. Fiz 31 cirurgias. Olha, isso me deu uma gana de viver. Eu não gosto de desperdiçar o tempo. Eu gosto de trabalhar. É, e você começou cedo, não foi? Sim, eu fui vereador aos 19 anos e tive 5 mandatos. Ser reeleito 5 vezes é um baita teste. Olha, vereador vive lá na ponta. Se não mostrar serviço, já era. E depois, Jean? Também fui deputado estadual, deputado federal e 2 vezes prefeito de Florianópolis. Opa. Na primeira eleição para prefeito, ganhei com apenas 1000 votos de diferença. Numa cidade com 500 mil de habitantes, isso é nada. Verdade. O povo desconfiava da nossa capacidade. Eu dizia, não fomos eleitos para reclamar, mas para resolver. E aí fomos à luta. Foi sofrido, mas a gente virou o jogo. Tá certo. E conta como foi essa virada. Fizemos mais de 2000 obras. Escolas, creches, UPA, postos de saúde, estradas, asfaltaço. É muita obra. Mas não é só obra que conta. É estar presente, é subir o morro. Verdade. É gostar do que faz. É preciso trabalhar noite e dia, não só em época de eleição. Certo. E 4 anos depois, fui reeleito com 126 mil votos. Primeiro turno. Boa. E agora, Jean, por que você é candidato a governador? Olha, já passei por tanta coisa na vida que me sinto preparado para esse desafio. Santa Catarina não tem uma só capital, mas várias. E merece um governo que trabalhe mais, que se dedique mais e que faça mais. Me deem 4 anos e a gente transforma Santa Catarina. Bora trabalhar. Jean, governador, 44. União Brasil PSD Patriota. Jorge Boeira, zela pelos recursos públicos. Eu venho do chão de fábrica, não sou político profissional, estive deputado federal por 4 mandatos e quando decidi não ser mais candidato, renunciei à aposentadoria enquanto deputado, que poderia ser hoje 40 mil reais, não uso fundão e saí do chão da fábrica para ser candidato. É dessa forma que eu serei governador de Santa Catarina com respeito, com recurso público, que é o resultado de impostos que a sociedade paga. Jorge Boeira, governador, é 12. Quem disse que precisa de fundão eleitoral para fazer campanha? São quase 5 bilhões tirados do seu bolso. A nossa campanha adoece. Sola, saliva, suor e seguidores. Siga arroba da Ir Tramuti, a novidade com consistência. Em 10 segundos, desface rede eleitoral obrigatória. Rádio Tuba. Com o Décio Governador, nós vamos fazer muito mais e melhor. Transformar o salário mínimo catarinense no maior de todo o Brasil. Noqueires é a parcelinha que cabe no seu bolso. Conjunto box casal, bolas ensacadas, apenas R$59 mensais. Fogão com acendimento automático, a parcelinha de R$39 mensais. No carnê ou no conta, aqui a parcelinha cabe no seu bolso. Smart TV 43 polegadas ou lava-roupas 12 quilos, só R$ 1.999 à vista ou R$ 99 mensais. Noqueires, a parcelinha que cabe no seu bolso. Super aniversário Altoff com milhares de prêmios para você. Baixe o aplicativo Compre o Bem Altoff e faça seu cadastro. A cada R$50 em compras, você ganha uma raspadinha e um número da sorte para concorrer a prêmios toda semana. Na compra de um produto acelerador, você ganha um número extra. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Acesse o site do Altoff, confira o regulamento e participe. Altoff Supermercados. Fique com a melhor conexão. Fique com tudo na palma da mão. Fique on, fique ligado. Na melhor internet conectado. Fique com a nossa TV, cheia de opções para você. Fique mais móvel, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Fique com a Unifique. Fique, fique, fique. Todos os dias quando acordo. Atenção você, trabalhador e empresário de Garopaba. O restaurante Delícias Butiá está especializado em marmitas. Levamos nosso sabor culinário até seu trabalho, até sua casa. E você, empresário, alimente bem seus colaboradores com a marmita do Delícias Butiá. Um novo conceito em marmitas. Peça pelo WhatsApp 489-9123-4140. Delícias Butiá. É bem mais belo que esse sangue amargo. Você não pode perder mais uma tradicional domingueira do Gramense. Neste domingo, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas, grande festa com o Musicamp. Domingueira do Gramense, neste domingo, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas, grande festa com o Musicamp. Você não pode ficar de fora dessa. O WhatsApp da frequência mudou. É isso mesmo. 3254-3055. Esse é o novo WhatsApp da sua rádio frequência. 3254-3055. O WhatsApp da frequência. Você já conhece o meu projeto de renda mínima Eduardo Suplicy. Agora eu e minha equipe demos um passo adiante. Criamos o programa Renda Digna. Ele vai garantir o renda mínima de R$1.000 por família e sempre ganhos reais do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, além de prever a geração de 5 milhões de empregos. Com esses três braços, o programa Renda Digna será o mais amplo da história brasileira. E seguimos na luta por um Brasil melhor. Ciro é PDT, Ciro é 12. Prefiro Ciro. Mais segurança, mais rapidez. Aqui você se sente seguro. Prolin com vigilância, 24 horas. Prolin com vigilância, seriedade em serviço. Prolin com profissionais treinados. Prolin com vigilância eletrônica para sua residência ou empresa. 24 horas. Aqui você se sente seguro. Com o trabalho do Jorginho, 25 mil alunos por ano têm bolsas garantidas na faculdade. Agora ele vai fazer ainda mais. Sou Jorginho Melo. Vou fazer o programa Faculdade Gratuita para todas as vagas das universidades da CAF. A partir de julho do ano que vem, o governo paga a sua faculdade e você retribui com 4 horas de trabalho por semana durante um ano depois de formado. Em Santa Catarina, eu estou com o Jorginho Melo. Jorginho Melo, governador. Chegou na cidade o mais completo emagrecedor, Slim Mais Pro Whey. Ajuda na perda de peso, diminui os níveis de colesterol, diminui o apetite, desintoxica o organismo, previne o envelhecimento precoce e queima as gorduras localizadas. Tomando diariamente, você pode perder de 7 a 8 quilos por mês. Emagrecedor Slim Pro Whey. Em Garopaba, na Farm Farma, Farmácia do Silvio. Grande novidade na Figueiredo Constrular. Agora você pode comprar pelo site Figueiredo e receber na sua casa. Isso mesmo, a Figueiredo Constrular agora vende pelo site, com preços ainda mais baixos. Acesse www.figueiredoconstrular.com.br. Repetindo, www.figueiredoconstrular.com.br. Figueiredo Constrular. Há 3 décadas, construindo com Garopaba. O cadastramento dos jazigos do cemitério municipal de Garopaba foi estendido até o dia 30 de setembro. A nova data é improrrogável. O serviço é de graça e pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Para fazer o cadastro, vá até a central de atendimento no cemitério. Essa é a sua última chance. Você só tem até o dia 30 de setembro. Realização: Governo de Garopaba. Setembro, mês da Bíblia. A sua rádio Frequência M 1380 e a loja São Joaquim Artigos Religiosos prepararam uma surpresa para você. Sorteio de uma belíssima Bíblia personalizada. Para participar do sorteio, basta curtir ou compartilhar nossa postagem nas redes sociais ou enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp 48-3254-3055 dizendo setembro, mês da Bíblia, e já estará participando do sorteio. O sorteio acontecerá no dia 30 de setembro, no programa Manhã da Frequência. Setembro, mês da Bíblia, loja São Joaquim Artigos Religiosos e Rádio Frequência. Um presente especial para você. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Momento Justiça. Você conhece o programa Lar Legal? é uma iniciativa do Judiciário Catarinense em parceria com as prefeituras municipais. O programa traz legalidade para imóveis sem documentação. Mais de 24 mil famílias catarinenses já foram atendidas pelo programa e hoje tem uma casa para chamar de sua. Com o título de propriedade em mãos, as famílias têm de volta a dignidade e o direito à cidadania. É o Poder Judiciário garantindo ao cidadão aquilo que é seu por direito. Meio-dia e 34. Em casa, na rua, no carro, só dá Rádio Frequência. Alô, alô. Atacado Nafi, atacado, varejo e distribuição. Compre direto em nosso site. Acesse www.nafi.com.br. Faça pedidos, consultas de preços e orçamentos. Temos entregas gratuitas, expressas ou separamos seu pedido para retirada na loja com o melhor custo-benefício para sua empresa, casa ou festa. Venha ser nosso parceiro. Para saber mais, acesse www.nafi.com.br. WhatsApp da Frequência mudou. É isso mesmo. 3254-3055. Esse é o novo WhatsApp da sua Rádio Frequência. 3254-3055. WhatsApp da Frequência. Na Peixaria do Sena, você encontra peixes e variedades em frutos do mar, qualidade e bom preço. Temos fábrica de gelo e atendemos restaurantes. Pensou em fazer aquele sushi? A Peixaria do Sena disponibiliza todos os produtos que você precisa. E a sobremesa? Você também encontra lá. Açaí com porções individuais ou para a família toda. Localizada na entrada da Praia do Ouvidor, telefones para contato 3354-0212 ou 99936-8880. Passe na Peixaria do Sena. Meio-dia e 46. AM 1380, Rádio Frequência. Esta é a sua rádio.